comece a dar glória a Deus, que o mal vai ter que sair. Comece a dar glória a Deus, que a tristeza vai sumir. É um brado de alegria, adorando nosso Deus. É a igreja aqui na terra e os anjos lá no céu. Os anjos cantam, glória a Deus. Não podem parar. Comece a dar glória a Deus, que Jesus vai batizar. Comece a dar glória a Deus, que a bênção vai chegar. Quando canto este hino, imagino então o céu. Os anjos em volta do trono, adorando o nosso Deus. Os anjos cantam, glória a Deus, não podem parar. Podem parar.